Está entrando no ar? Bate-papo musical. Produção e apresentação, Marcos Angel. Olá amigos, de volta essa semana mais uma vez com o nosso bate-papo musical e como sempre procurando trazer para você o melhor da música popular brasileira, o melhor daquele repertório que já não ouvimos mais nas rádios comerciais, nas rádios convencionais, como eu sempre falo. Estamos aqui cumprindo essa missão, o que nos dá muito prazer, muita honra e alegria, né, ouvir e compartilhar boa música. E certamente bons momentos, né, que música sempre nos remete a bons momentos, às maus também. Mas muitas vezes bons momentos. No nosso programa de hoje teremos o Cantinho das Letras com Ana Paula Ruas, com a indicação de mais um livro, momento sempre aguardado por você. E Ana Paula, o que nós temos então hoje? Qual o livro que nós temos hoje para indicar para nossos ouvintes? Olá Marquinhos, olá ouvintes. A dica de hoje vai para o livro Os Fantasmas de Goya. E já já eu volto com mais detalhes. Beijo. Também o nosso quadro Papo Nutritivo com a nutricionista Denise Braga, quase que não sai. Também a cada programa uma dica de nutrição, eu tenho certeza que também muito esperada por você. Vamos saber, Denise, então, qual o assunto de hoje do Papo Nutritivo. Olá, Denise, o que nós temos hoje no nosso Papo Nutritivo? Então, Marquinhos, hoje eu vou trazer para os ouvintes do Bate-Papo Musical uma receita e algumas dicas de como é possível comer pizza de uma forma saudável. Já já eu volto. Teremos ainda o Dois Tempos e você pode entrar em contato com a gente para interagir, para dar sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais. Você pode usar esse mesmo endereço, esse mesmo caminho, esse mesmo veículo para sugerir as músicas, enviar o seu repertório, enviar a sua listinha de 14, 15 músicas para o especial do mês. Esse especial do mês é um programa feito com você a cada última semana do mês. Você manda para cá a sua listinha com 14 ou 15 músicas. Nós vamos dividir esse seu gosto, compartilhar esse seu gosto musical com os nossos ouvintes. Bate-papo musical 1@gmail.com. Vamos abrir a parte musical do nosso encontro de hoje ouvindo de Vital Lima e Hermínio Belo de Carvalho, com a voz bonita da Elisete Cardoso, Taberna da Glória. Repetindo velhos tempos, me atiço o coração e nos porões da memória vou naufragando em velhas paixões e quase sempre retorno envolto em crepes de dor. Ai, a velha taberna da glória que os meus erros sempre abençoou. E no espelho embaçado que o prato do dia não me servia o remorso, nem me cobrava a ironia. Meus olhos sentam à mesa, memória se inferna, pois noutra taberna estão meus velhos amigos, numa outra taberna estão meus velhos amigos. De Vital Lima e Hermínio Belo de Carvalho, ouvimos com a Divina Elisete Cardoso, Taberna da Glória. Taberna da Glória, que é um bar, aliás, um dos que eu mais gosto também, aqui, obviamente, no bairro da Glória, no Rio de Janeiro. E música feita aí, com certeza, para esse bar, homenageando esse bar, que é muito bom, realmente. Na sequência, vamos atender a um pedido musical da Denise Braga, nosso nutricionista aqui do Papo Nutritivo, pediu para ouvir com o Ney Mato Grosso, Poema, de Cazuza e Roberto Frejá. Eu hoje tive um pesadelo e levantei atento, a tempo. Eu acordei com medo e procurei no escuro alguém com seu carinho, e lembrei de um tempo. Porque o passado me traz uma lembrança do tempo que eu era criança, e o medo era motivo de choro, desculpa pra um abraço ou um consolo. Mas não chorei, nem reclamei abrigo. Do escuro eu via o infinito, sem presente, passado ou futuro. Senti um abraço forte, já não era medo, era uma coisa sua que ficou em mim. De repente a gente vê que perdeu ou está perdendo alguma coisa morna e ingênua que vai ficando no caminho, que é escuro e frio, mas também bonito, porque é iluminado pela beleza do que aconteceu há minutos atrás. Atento, a tempo. Eu acordei com medo e procurei no escuro alguém com seu carinho, e lembrei de um tempo. Porque o passado me traz uma lembrança do tempo que eu era criança, e o medo era motivo de choro, desculpa pra um abraço ou um consolo. Hoje eu acordei com medo, mas não chorei, nem reclamei abrigo. Do escuro eu via o infinito, sem presente, passado ou futuro. Senti um abraço forte, já não era medo, era uma coisa sua que ficou em mim, que não tem fim. De repente a gente vê que perdeu ou está perdendo alguma coisa morna e ingênua que vai ficando no caminho, que é escuro e frio, mas também bonito, porque é iluminado pela beleza do que aconteceu há minutos atrás. Thank you. De Cazuza e Roberto Frejá, ouvimos com o Ney Matogrosso, Poema. Foi o pedido da Denise Braga, que mandou e-mail para batepapomusical1@gmail.com e teve seu pedido atendido. Faça você também como ela, mande e-mail para batepapomusical1@gmail.com e faça o seu pedido musical, pode fazer se quiser, de viva voz, basta mandar um arquivo anexo ao seu e-mail, ok? Na sequência vamos ouvir de Luiz Ramalho com a Amelinha, Foi Deus Quem Fez Você, música que participou do festival Shell, festival promovido pela Rede Globo, em 1980. Amália, ouvimos com a Melinha, Foi Deus Quem Fez Você. E no programa Bate-Papo Musical, Cantinho das Letras, com Ana Paula Ruas. Olá, Olá, ouvintes! Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos ao nosso espaço Cantinho das Letras. Hoje eu trago para vocês o livro Os Fantasmas de Goya, escrito por Jean-Claude Carrière e Milos Forman. Jean-Claude Carrière atuou com alguns dos maiores diretores de cinema, principalmente com Luiz Buñuel em O Discreto Charme da Burguesia, Bela da Tarde e Esse Obscuro Objeto do Desejo, entre outros. Milos Forman nasceu na República Tcheca e é um dos mais importantes cineastas da atualidade. Esta obra narra os acontecimentos que marcaram os últimos anos do século XVIII na Espanha e na França, mudando definitivamente os rumos da Europa. Neste período, a Espanha era um império colonial poderoso, porém aprisionado ao passado, às tradições religiosas e culturais. Já na França, a Revolução Francesa era um fato e as ideias iluministas disseminavam-se por toda a Europa, soprando inclusive nas terras da América. Diante desta onda renovadora, a Espanha se escondia, fechava suas fronteiras às novidades francesas e a Inquisição, já enfraquecida pelo tempo, via-se diante de um dilema. Fortalecer o Santo Ofício, retomando as antigas práticas, ou sucumbir diante do anticlericalismo e dos ideais laicos que chegavam da França. O inquisidor Lorenzo Casamares é o homem que reacende em seus companheiros a velha chama do combate religioso das cruzadas contra os inimigos da fé. Antes que a Igreja pereça, perca sua função e se torne uma mera instituição burocrática, Lorenzo defende a volta aos costumes antigos, ao temor a Deus, à antiga noção do pecado, inimigo útil que resgata a grandeza da Igreja Católica, uma vez que ela é a representante de Deus na Terra, portanto, o único caminho da salvação. Lorenzo é um homem contraditório, ao mesmo tempo moderno e esclarecido, conservador e reacionário, às vezes doce e sereno, em outros momentos sombrio e severo. Nesta trama, os caminhos dos protagonistas se cruzam e se entrelaçam aos novos rumos tomados pela Inquisição. Francisco de Goya e Y. Lucientes acompanham o desenrolar da história não só como testemunha principal, mas como participante ativo, retratando os principais fatos desta época em sua obra majestosa que atravessa os séculos. De mero retratista dos nobres, mercadores, militares e do alto clero, atrelado às encomendas que recebia, ele se transforma com o passar do tempo em um gênio da arte espanhola, amado e odiado, admirado e repelido. O pintor é uma figura peculiar, muitas vezes incoerente, hesitante e, de certa forma, covarde no sentido pragmático. É muito ousado em sua obra e corajoso nas opiniões que sustenta sobre elas. O pintor via com suas mãos o que mais ninguém via, anjos e demônios que o perseguiam. Um dos fantasmas de Goya era a jovem Inês Bilbatua, de quem o artista pintara o retrato. A partir do momento em que Lorenzo também posa para o pintor e vê o quadro de Inês, seus destinos se cruzam e percorrem anos de reviravoltas históricas. Inês descobre, aos 18 anos, o mundo, a princípio repleto de cores, risos e sons, cheiros e sabores. Este mesmo mundo revela-se depois terrível, sombrio e incompreensível. Lorenzo, por sua vez, embora assuma um discurso aparentemente coerente, distancia-se pouco a pouco da razão. Neste cenário, perpassado por uma narrativa cruel, acentuada pela crença em um Deus punitivo, mesclada a um certo cinismo tranquilo e suave dos inquisidores, a história não é mero pano de fundo. Napoleão Bonaparte, ao lado de Goya, é um dos principais personagens históricos deste enredo. Aliás, a leitura das páginas que detalham cada peripécia histórica equivale a uma brilhante aula de história, pois acompanha passo a passo o desenrolar dos fatos que se sucedem à Revolução Francesa, na França e na Espanha, com consequências inevitáveis para o resto da Europa. Através de uma exposição dinâmica e envolvente, Goya sobrevive a essa avalanche de mudanças que define uma nova era para o mundo ocidental. Mesmo surdo, Goya continua pintando cada vez melhor, sua obra torna-se mais rica, retratando guerras, mortes, escombros, ruínas, a destruição de um mundo conhecido e sua transformação em algo inaceitável para o povo espanhol. Ao mergulhar no silêncio, ele parece ver imagens ainda mais assombrosas. É um livro recomendado principalmente àqueles que apreciam a história e aos amantes da arte. Vale a pena ler. O Cantinho das Letras fica por aqui. Eu volto na próxima semana com outras dicas de leitura. E se você quer entrar em contato conosco, enviar sua dúvida, sua crítica, sua sugestão, escreva para batepapomusical1@gmail.com. Um beijo a todos, até a próxima semana. Tchau. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Esta foi a Ana Paula Ruas com mais uma dica literária, aquele momento que eu sempre falo, né, guardado por você. E ela sugeriu mais um bom livro e você vai ler esse livro, aguardar ansiosamente o próximo programa, a próxima indicação da Ana Paula no nosso Cantinho das Letras. E se você tem alguma dúvida, quer algum livro, mande e-mail para batepapomusical1@gmail.com. Na sequência, vamos ouvir do Belchior com a Vanusa, Paralelas. Sem por ouro, meu amor, só tens agora os carinhos do motor. E no escritório onde eu trabalho e fico rico, quanto mais eu multiplico, diminui o meu amor. Em cada luz de mercúrio vejo a luz do teu olhar. Passas praças, viadutos, nem te lembras de voltar. De voltar, de voltar. No Corcovado, quem abre os braços sou eu. Copacabana, esta semana um ar. Do que fui, pousam demais por entre as flores do asfalto em que tu vais. E as paralelas dos pneus na água das ruas são duas estradas nuas em que foges do que é teu. No apartamento, oitavo andar, ouvimos com Vanusa, do Belchior, Paralelas. Na sequência, vamos ouvir do Roberto e do Erasmo Carlos, com Roberto Carlos, amada amante. Ouvimos com Roberto Carlos, do Roberto e do Erasmo Carlos, Amada Amante. Dois tempos. O nosso Dois Tempos de hoje focaliza um dos grandes cantores, compositores da música popular brasileira, muito contestado, né, por suas atitudes, Tim Maia. Vamos ouvir então na voz do Tim Maia, gravação de 1971, Você, do próprio Tim Maia. E de 1997, Sozinho, composição do Peninha. A dor de esperar terminou e o amor veio enfim. Eu que sempre sonhei, mas não acreditei muito em mim. Vi o tempo passar, o inverno chegar. chegar outra vez, mas desta vez tudo pranto sumiu, como encanto surgiu, meu amor. Se eu me interessar por alguém,

já apresento melhoras, pois levanto muito cedo, me deitar às 9 horas, pra mim já é um brinquedo. A injeção me tortura e muito medo me mete, mas minha temperatura não passa de 37. Nessas balanças mineiras, de variados estilos, fretei de várias maneiras e pesei 50 quilos. Deu resultado comum, o meu exame de urina, meu sangue 91% de hemoglobina. Creio que fiz muito mal em desprezar o cigarro, pois não há material pro meu exame de escarro. Até agora só isto, para o bem dos meus pulmões, e nem brincando desisto de seguir as instruções. Que o meu amigo Edgar arranque deste papel o abraço que vai mandar seu amigo Noel. Deu resultado comum o meu exame de urina, meu sangue 91% de hemoglobina. Creio que fiz muito mal em desprezar o cigarro, pois não há material pro meu exame de escarro. Até agora só isto, para o bem dos meus pulmões, e nem brincando desisto de seguir as instruções. PS, muito obrigado ao Noel, é grande a satisfação ter um parceiro no céu. Quem fala aqui é o João. Ouvimos com o João Nogueira, do João Nogueira e do Noel Rosa, ao meu amigo Edgar. Interessante a composição de Noel Rosa, morreu muitos anos atrás, e João Nogueira compôs depois, quer dizer, uma parceria bem, bem atemporal. Papo Nutritivo com Denise Braga. No dia 10 de julho comemoramos o Dia da Pizza. Então, no nosso Papo Nutritivo de hoje, vamos falar um pouquinho dessa delícia. E eu já tô sentindo o cheiro da cebola, mussarela, azeitona, tomate, anchova e manjericão. A pizza surge na Itália no século XVII, e aqui no Brasil costumamos dizer que tudo acaba em pizza. Então, para que tudo acabe bem, eu vou trazer hoje no nosso Papo Nutritivo algumas formas de saborear essa delícia sem culpa. Claro que não devemos comer pizza todo dia, mas quem sabe num sábado, num domingo com a família. A massa, ao contrário de que muitos pensam, não é o fator responsável por fazer da pizza uma vilã. Mas para quem preferir, já podemos a partir da massa começar a deixar a pizza mais light, escolhendo pizzas com a massa mais fina, ou então podemos substituir por pão árabe. Hoje já podemos encontrar a pizza com massa integral e sem glúten. O que mais nos engorda na pizza são os recheios ricos em calorias e gorduras. Se a pizza for feita em casa, devemos dar preferência a fazer o molho, de uma forma mais natural, sem conservantes, com menos sódio e menos gordura. E um ótimo antioxidante. Devemos evitar aquelas pizzas congeladas, porque elas contêm, além do sal e gordura, que são conservantes naturais, os conservantes químicos. Para que a pizza também fique mais saudável, podemos trocar a mussarela por mussarela de búfala, que é menos calórica. Descartar as pizzas com borda de catupiry ou queijo cheddar. E, como eu falei, saber escolher o recheio da pizza. Podemos optar pela de alho, marguerita, frango, brócolis, shiitake, rúcula com tomate seco e as tropicais de frutas. E aqui eu posso até deixar uma receitinha de uma pizza rápida, fácil para a gente fazer em casa. Numa frigideira, pegue o pão árabe e forre com ricota ou mussarela de búfala. Depois pode colocar orégano, azeite e tomate. Acrescente um pouco de frango e manjericão Espere o queijo derreter de 10 a 15 minutos e está pronto para servir. Saborear meia mozzarella, margherita e portuguesa. E dessa forma, duas fatias de pizza no máximo não serão as responsáveis pelo aumento de peso. E assim podemos compartilhar de momentos de prazer com amigos e família, com a dieta mais flexível, sem tédio e sem culpa. E mande um e-mail para participar do Papo Nutritivo. Com críticas, dúvidas, mande alguma notícia que você encontrou sobre nutrição, que eu divulgo aqui com o maior prazer. O e-mail é batepapomusical1@gmail.com. Depois eu volto com mais um Papo Nutritivo. Tchau! As informações aqui contidas são de caráter coletivo. Para consultas pessoais, procure seu nutricionista. Confesso que eu fiquei com água na boca ouvindo esse papo nutritivo que a Denise trouxe pra gente hoje, né? Saborosíssimo esse papo nutritivo. Se você tem dúvidas sobre nutrição, mande e-mail para batepapomusical1@gmail.com e a Denise virá aqui no próximo programa esclarecer a sua dúvida. Vamos ouvir agora com a Paula Lima e com o Ed Mota, do Ed Mota, as famosas gargalhadas do Yuka. Yuka, que era o baterista do Rapa em 2000, né, por uma fatalidade, ele foi... Tentar impedir um assalto, ele levou 9 tiros. E, em consequência disso, ficou paraplégico. E essa música, então, feita pelo Ed Mota, é uma homenagem muito bonita ao Yuka. E vocês vão ver realmente show de bateria e de guitarra que tem nessa música, melodia. É muito, muito bonita, muito gostosa. Vamos, então, ouvir. As famosas gargalhadas do Yuca foi o que ouvimos com a Paula Lima e o Ed Mota. Um vocalize muito bonito e um show de guitarra e bateria. E Paula Lima é uma cantora até pouco conhecida também, paulista. Tem algumas coisas, eu gosto de algumas coisas, pegar um disco dela para ouvir, eu não gosto muito do disco inteiro, mas deve ser questão de gosto musical mesmo. Mas ela canta bem. Na sequência vamos ouvir com Doris Monteiro, De Noite na Cama, composição do Caetano Veloso. Noite na Cama, do Caetano Veloso, ouvimos na voz da Doris Monteiro. E Doris Monteiro aí, novinha, né? Cantando muito bem, voz muito bonita, muito gostosa. Na reta final desse nosso encontro de hoje, vamos fechar o programa ouvindo Quarteto em Si, as quatro baianas, cantando Céu Cor-de-Rosa, uma versão de Haroldo Barbosa. Sonho. como um sono, porém te morreu. Assim minha alma escureceu na solidão. Noite em meu coração. As lembranças do passado, eu quis procurar-te ao meu lado. Quis, sonho em vão, teu calor eu não senti. Como um sol no poente ficou lá sem o amor, já se apagou. Desilusão, noite, noite em meu coração. E assim chegamos ao final de mais um bate-papo musical. Eu quero agradecer a você que esteve comigo até agora, ouvindo, curtindo essas coisas boas que a gente procurou trazer para você, relembrando bons momentos, bons tempos. Quero convidá-los a estarmos juntos na próxima semana. Quero convidá-los ainda a divulgar nosso programa, nossa emissora. Quero convidá-los também a participar pelo batepapomusical1@gmail.com, com as suas sugestões, suas críticas, seus comentários, com o envio do seu repertório para nosso especial do mês. Lembrando que a cada última semana do mês a gente faz o especial do mês com um repertório feito por você. Você pode mandar para a gente uma listinha com 14, 15 músicas sugerindo, né, esse repertório, e a gente vai compartilhar na última semana de cada mês com você. batepapomusical1@gmail.com. Não saia daí, que ainda vem muita coisa legal para você. Até a próxima semana. Fique com Deus. Adeus. Estou indo embora. Não posso ficar nem mais um minuto.